soube explicar. Você me perdeu em algum lugar. Com você em paz, nosso sonho nunca vai morrer. Estrela guia meu viver, como a lua que ilumina a estrada desse meu querer. Estrela guia meu viver, como a lua que ilumina a estrada. Eu amo você. Desilusão, que pensa que tudo acabou. O nosso caso de amor, o infinito eu vou guardar. Preciso ter o que aconteceu. Não soube explicar. Você me perdeu em algum lugar. Com você em paz, nosso sonho nunca vai morrer. Tu estrela guia meu viver, como a lua que ilumina na estrada desse meu querer. Estrela guia meu viver, como a lua que ilumina a estrada. Eu amo.